Camarote anuncia Narcos, jogo de Fel Barros e Renato Sasdelli. Z-Man adquire os direitos da série Love Letter. E Terra Mística receberá nova expansão em 2019. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Notícias do Jogatina BG, Jogatina BG News. Eu sou o Zabuzeta e hoje vamos começando aqui mais uma edição, a edição de número 37, onde a gente destaca as notícias de um intervalo muito legal, que é o intervalo de 4 a 16 de maio, também conhecido como aniversário da Jéssica, olha aí que legal. Bom, vamos começando então o podcast Notícias, falando algumas novidades do Jogatina BG antes de disparar para as notícias aqui, certo? O primeiro deles é que agora o Jogatina BG News tem um canal exclusivo de notícias, boletins, que a gente publica lá no Ludopedia. Vai estar linkado aqui na postagem, mas para quem quiser procurar, é ludopedia.com.br/canal/JBG News. Esse é o nosso canal do Ludopedia, onde publicamos notícias que a gente, praticamente, reflete todas as notícias publicadas no Telegram, agora também de uma forma mais condensada, através dos boletins, né? Praticamente todo dia ela tem um boletim com cinco ou seis novidades, então fiquem ligados e assinem o canal do Jogatina BG News. Além disso, tivemos também o nosso podcast número 55, onde eu e a Jéssica falamos sobre o Fallout. Falamos sobre o Fallout The Board Game, o jogo da Fantasy Flight. Foi um podcast bem legal, falamos sobre os detalhes que a gente gostou, que não gostou, como que joga, pra você conhecer tudo sobre Fallout The Board Game. Saiu também no começo desse mês mais uma week, dessa vez a Jéssica também, ela fez um conteúdo bem legal falando sobre os jogos do gênero Dungeon Crawler. Confere lá, vê as recomendações, quais jogos é interessante pra você ou não, com a Jéssica, que ela fez um conteúdo tudo bem legal. E por fim, temos que agradecer as pessoas incríveis que financia e ajuda o Jogatina BG através das nossas campanhas, tanto lá no padrim.com.br/jogatinabg, quanto no picpay.me/jogatinabg, onde você ajuda, aquele valorzinho de R$1 que você quer considerar ajudar para nós é muito importante, já faz uma enorme diferença e a gente quer fazer mais e a gente tá fazendo muito mais por conta da ajuda de várias pessoas incríveis, como é o caso do nosso amigo e querido padrinho Everton Gouveia, que é uma pessoa incrível que ajuda a gente lá fazer mais conteúdos legais. Então, se você quiser saber um pouco mais como o Everton e outras pessoas incríveis ajudam o Jogatina BG, entre lá nos links do Padrim e do PicPay, vão estar linkados aqui na postagem. E agora o Jogatina BG também é patrocinado não só pelos nossos apoiadores e assinantes, mas também com a loja Bravo Jogos. E o Emerson lá pediu pra avisar que no mês que vem vai comemorar o aniversário da loja, e pra comemorar já tá adiantando algumas promoções até o dia 10 de junho. Por exemplo, tem India Summer por 162, tem o Dr. Eureka da Mandala por 86, Karuba por 152, Lords of Scotland por R$34. Cara, então se você quiser comprar seu board game, fazer sua pré-venda, comprar seu acessório, sleeve, insert, entra lá na bravojogos.com.br. Lembrando também, só pra finalizar essa parte, redes sociais vão estar linkadas abaixo, o Twitter do Jogatina no @JogatinaBG, o do Jogatina BG News, né, @JogatinaBGNews, a nossa fanpage no Facebook, o nosso youtube.com/JogatinaBG, onde a gente publica os vídeos, os nossos grupos do Telegram, de mercadinho, de conversa com os ouvintes e muito mais, tudo linkado aqui na descrição do episódio, certo? Então vamos lá para as notícias. E a gente vai começando as notícias aqui relacionado ao mercado nacional, lembrando que é do intervalo de 4 a 16 de maio, e a gente começa com a lista dos jogos lançados oficialmente nessa quinzena, conforme a página de lançamentos do Ludopedia. A Galápagos mesmo lançou o Star Wars Legion, mais duas expansões, e Dice Forge. E a Conclave fez o lançamento do Ricardo Coração de Leão. Quem quiser saber um pouco mais, links na postagem. Falando em Galápagos, ela vai lançar no ano que vem, aqui no Brasil, né, o jogo U-Boat, né, aquele jogo submarino, cooperativo, que foi um destaque bem legal no Kickstarter, que a gente até comentou aqui as notícias, e cara, bem legal que eles vão trazer pro ano que vem. A fonte dessa notícia foi publicada, né, foi anunciado durante uma das gravações lá do Mimpomanix, um beijo pro Jack, um beijo pro Luquita, né, eles fizeram o anúncio lá oficial, e é bem legal ver que um jogo desse aí tá vindo pro Brasil, que é uma coisa bem diferente do que a Galápagos trouxe, mas quem quiser saber um pouco mais, links aí na postagem. E durante o Mimpomanix também foi informado que a Cronos vai realizar a entrega do Kickstarter do The Forbidden City, né, na verdade o jogo já até mudou de nome, já vou explicar pra frente. Esse jogo tá previsto pra outubro, então deve chegar aqui entre novembro e dezembro, né? E esse jogo, pra quem não sabe, ele era chamado The Forbidden City. Ele mudou o nome pra Gugong, onde a Game Brewer, ela lançou uma nota explicando o motivo da mudança do nome, porque já tem no mercado um jogo de mesmo nome do Rainer Knizia. Então eles resolveram, por questão de nomenclatura, não utilizar o mesmo nome do The Forbidden City e mudar pra Gugong. Então, show, né? E pra mês que vem, a Flick Games vai trazer trazer a primeira expansão do Fields of Green. Essa expansão é chamada Promos. Ela vai adicionar uma carta promocional, módulos de eventos e planejamento antecipado, carta de escampamento e novas cartas de local e equipamento. Essa informação foi feita diretamente lá no Instagram deles. E a MS Jogos, via sua fanpage, ela informou que vai rolar uma publicação de 300 unidades do Dogs, né? Esse lançamento está previsto para o mês que vem. O que, que vai ter de informação a respeito dessa edição? Vai ser 12 cães, tabuleiro de ação e as cartas vão vir com a arte do Kickstarter, para quem não soube, né? Rolou um Kickstarter internacional desse jogo, então eles vão utilizar essa arte para publicar aqui no Brasil. Vai ter a impressão dos todos os tiles também no frente e verso, talvez a primeira edição só tinha, né, de um lado. Vai ter meeples para marcar as ações, regras especiais para dois jogadores por conta da versão do Kickstarter. E se você tem um jogo, né, anterior, você pode ter até um desconto ali. E lembrando, serão apenas 300 unidades. Sobre os financiamentos coletivos, né, o Triora e o Pelagos foram financiados, acabou a campanha, então financiados aí, show, né? E também tá rolando duas campanhas atualmente. Uma é do Tá Na Mesa, que começou no último dia 14 de maio. Ele tá pedindo 10 mil, atualmente tá em 21%, com 17 pessoas ajudando, né, apoiando. Também tá rolando o financiamento coletivo do Vossa Excelência. Ele tá pedindo 25 mil reais e atualmente tá com 6.670 reais arrecadados, com 42 pessoas apoiando. É, falta 29 dias, né? No caso do Tá Na Mesa, ainda falta 30 dias. E os links desses financiamentos coletivos vão estar na descrição desse episódio. Agora para o mundo, para o mercado internacional, a gente começa com a notícia, as notícias da Fantasy Flight, que a gente sempre separa aqui para destacar no começo. Para quem não sabe, o Star Wars Legion tá saindo aí, tá sendo uma febre tanto lá fora, aqui no Brasil não sei necessariamente se é ou não, e obviamente várias expansões estão sendo anunciadas, expansões óbvias, né, como no caso da Leia, como o caso também do Boba Fett, que vão sair uma unidade especial pro Star Wars Legion. E em relação ao Fantasy Flight, a game designer Nick Valens, ela publicou no seu Twitter que depois de 5 anos fazendo atividades lá na Fantasy Flight, ela vai sair. Pra quem não conhece essa Nick Valens, os principais trabalhos dela na Fantasy Flight foram Eldritch Horror, o Mansion of Madness, segunda edição, e o Legacy of Dragonhold, que é um dos mais recentes lançamentos, né? Um jogo de aventura lá, baseado no universo de Terrinoff. A questão da saída dela, ela até publicou no Twitter, foi que ela tá vendo novas ideias e ela prefere talvez até voltar para as raízes dela com os videogames. Então ela até colocou aqui, ó, se alguém tiver ideia de desenvolvimento e que encaixa nas habilidades dela, ela fica feliz em discutir, até participar da discussão. Então quem quiser saber, até conversar com ela lá, vão lá no Twitter, vão estar linkados aí na postagem. Saindo da Fantasy Flight, a gente tem a notícia da Communion Not, onde ela anunciou o jogo de tabuleiro baseado na série Narcos, a série Netflix, né, para quem não conhece, e o desenvolvimento desse jogo dos dois game designers brasileiros, no caso, Fel Barros e o Renato Sasdelli. E esse jogo tá previsto para lançar no último trimestre desse ano. Ele vai custar $55. Ele vai direto já pras lojas, né? Não vai ter a questão de financiamento. Então, bem show aí. Parabéns ao Fel Barros e também ao Renato, que estão participando aí do desenvolvimento desse jogo baseado em Narcos. A CGE anunciou uma nova expansão pro jogo Adrenaline. Ela vai se chamar Team Play DLC. Ela vai adicionar mais um jogador, um modo de combate entre equipes e também armas especiais para cada um dos personagens. Então, fiquem ligados aí para mais novidades a respeito do jogo Adrenaline. A Days of Wonder anunciou para julho o novo título da série Ticket to Ride, que vai se chamar Ticket to Ride New York. Ele vai se passar num cenário da ilha de Manhattan na década de 60. Essa edição vai ser um pouquinho menor do que as edições anteriores. Vai atender de 2 a 4 jogadores e vai ter uma duração média de 10 a 15 minutos por partida. Então, é um jogo bem menor. O máximo de trilha entre as estações e os pontos é 4. Então, é uma edição bem rapidinha para você levar na mochila, assim, jogar rapidinho. A Cryptozoic anunciou mais um jogo daquela série de jogos para dois jogadores, deck building, e vai se chamar DC Rivals, né? Já teve anteriormente o DC Rivals do Batman vs Joker, e agora vai ter do Lanterna Verde vs o Sinestro. A Aege anunciou um jogo chamado War Chest para o mês de julho. Ele vai ser um jogo estratégico de 2 a 4 jogadores, com uma duração média de 30 minutos por partida. Ele vai custar 50 doletas, então show, né? Próxima notícia aqui é da US Apple. Ela anunciou um jogo party game adulto de 5 a 10 jogadores chamado Privacy, né? Privacidade ali. Ele ainda não tem a data de lançamento confirmada ainda, mas vai custar 25 doletas e vai ser ainda mais aquele jogo assim que depois que explodiu o Cards, né? Cards Against Humanity. Então, fiquem ligados aí pra quem gosta de jogos nesse sentido. O jogo Ukstar, lançado em 2010, vai receber a sua terceira edição ainda esse ano pela editora Flowers Games. E pra quem não sabe, ele é um jogo de mecânica de tempo real cooperativo que simula um restaurante chinês que tá em crescimento. Então vocês têm que trabalhar em conjunto, em tempo real, pra atender os clientes e fazer tudo certo pra crescer o seu restaurante. E pra quem gosta de Roll for the Galaxy, saiba que vai ter uma segunda expansão com o nome Rivalry, com o lançamento previsto até o terceiro trimestre desse ano. E conforme até o mesmo o Tom Lennon, né, que é o designer do jogo, declarou, essa expansão vai ser 3 em 1, vai ter trade, vai ter um monte de informação, então quem quiser saber um pouco mais, vou deixar um link aí na postagem. E pra quem gosta de Terra Mística aí, já tá chegando no Brasil em breve aí o Gaia Project, né, foi anunciado uma expansão chamada Age of Innovation, que vai ser a segunda grande expansão pro Terra Mística e tem previsão de lançamento no ano que vem. Essa expansão vai adicionar novas raças, além de tiles de favores e tecnologia, né, talvez seja, será que é o designer olhando, opa, será que agora é hora de balancear ali a galera, tá falando, o Gaia Project é um jogo Terra Mística avançado, então será que é a hora deles tentar balancear ali os dois jogos? Vamos ver, né? Em breve mais informações. Foram anunciados os jogos nomeados do Dice Tower Awards 2017, a premiação lá do site Dice Tower, e aqui tem as categorias, ó. A categoria de mais inovação que teve com Gloomhaven, Charterstone, The Seventh Continent, Fog of Love e Drop Mix. O melhor jogo de dois jogadores, os indicados foram Santorini, Fog of Love, Codenames, o dueto, né, vai lançar aqui no Brasil, Caverna vs Cave, Caverninha, e The Fox in the Forest. A melhor temática ficou, para os indicados, ficou aqui This War of Mine, The Board Game, a versão de board game do jogo eletrônico, Ex Libris, Spirit Island, Near and Far e Photosynths. Melhor jogo estratégico, os indicados foram Anachrony, Spirit Island, Near Far, Gloomhaven e Dinosaur Island. O melhor reprint, os indicados aqui foram Nemo Wars, segunda edição, Colosseum, Stop Thief, Twilight Imperium, quarta edição e o Downforce. O melhor party game, aqui os indicados foram Magic Maze, Wordsland, Where Words, Meeple Circles e Hino Hero Super Battle. O melhor jogo de uma editora pequena, os indicados aqui foram Sagrada, Century Spice Road, Seven Continents, Gloomhaven e Azul. O melhor jogo de um novo designer tem Gloomhaven, Photosynths, Spirit Island, Dragon Castle e Two Main Bones. O melhor jogo de família, Azul, Paren Park, Century Spice Roads, Downforce e Sagrada. Os indicados para a melhor expansão foi Scythe, o The Wind Gambit, Venus Nexus do Terraform Mars, Rise of Empire do Star Wars Rebellion, o Zia, Forsaken Star e Valhalla para Champions of Midgard. O melhor cooperativo, os indicados foram Gloomhaven, Flip Ships, Spirit Island, Pandemic Legacy segunda temporada e The Seventh Continent. O melhor jogo, a melhor produção de jogo, os indicados aqui foram Photosynths, Azul, Twilight Imperium Quartição, Wasteland Express Delivery Service e Charterstone. Os indicados para melhor artworking foi Near and Far, Lisboa, Charterstone, Yamatai e Century Golem Edition. E o melhor jogo aqui, os indicados para melhor jogo do ano, Seven Continents, Century Spice Road, Charterstone, Dinosaur Island, Gloomhaven, Near Far, Pandemic, segunda temporada, Sagrada, Spirit Island e Azul. Então esses aqui foram os indicados de várias categorias aqui do Dice Tower Awards de 2017, os jogos lançados no mercado americano nesse ano, né? Talvez alguns jogos você falou, mas esse jogo aqui tá o tempo, cara. É só pro mercado americano, então. É igual aqui no Brasil, tem o prêmio Ludopedia, é a mesma coisa lá, certo? Então, fiquem ligados aí. E também foram anunciados os nomeados pro prêmio Orange 2018 pela The Academy of Adventure Game Arts and Design. Essa premiação, ela atende muito além dos board games e card games, também como jogos de RPG, jogos de miniatura, colecionáveis e até mesmo acessórios para vários jogos. E o destaque que eu deixo aqui são as seguintes categorias. Categoria de board game ficou os indicados aqui: The Captain is Dead, Dice Forge, Gloomhaven, The Godfather, o Império Corleone, Great Western Trail, Lorenzo e Magnífico, Near Far, Pandemic segunda temporada, Invasores do Mar do Norte, Tech, Sagrada e Santorini. Na categoria de card game ficou o 5 Minute Dungeon, Aeons End, Custom Heroes, Ex Libri, The Fox in the Forest, Hero Helms, Honshu, Jump Drive, The Lost Expedition e One Deck Dungeon. E pra categoria de Family Games, e a última categoria que vou destacar aqui, os indicados foram Azul, Bunny Kingdom, o Código Secreto, né, o Codenames Dueto, Drop Mix, Downforce, Hot Shots, Mountains of Madness, Sagrada, Viral e Codenames Disney Family Edition. Pra quem quiser saber um pouco mais, links aí na postagem. Continuando com as notícias aqui, vamos para IDW, onde ela anunciou um jogo baseado na série animada do Batman. Vai se chamar Batman The Animated Series Gotham Under Siege. Ele vai ser um jogo de 1 a 5 jogadores, do designer Richard Launius. Ele está previsto para agosto de 2018. E teve recentemente uma notícia da Z-Man, onde ela adquiriu os direitos do Love Letter, né? Agora vai ter todo um lance de Love Letter publicado pela Z-Man, uma das grandes editoras aí no mercado norte-americano. E fique de olho, pode vir mais novidades a respeito da série. A Leather Games anunciou uma nova expansão para o jogo Vest. Ela vai se chamar The Mysterious Manor, que vai adicionar um modo solo e novas aventuras para esse jogo, que tem uma arte bem bonita. Eu acho que, se eu não me engano, acho que a Mandala vai trazer, anunciou que vai trazer no futuro aí. Então, show. A FunForge e a Passport Game Studios anunciaram a primeira expansão para o jogo Professor Evil. Essa expansão vai se chamar Architects of Magic. Esse anúncio veio diretamente da fanpage da FunForge. Ainda não tem uma data prevista para lançamento, então fiquem ligados aí para mais novidades. Para quem gosta de Sword and Sorcery, que foi lançado no Brasil pela Devir, saiba que a Ares, né, que publica lá fora, anunciou Darkness Falls. É uma nova expansão para esse jogo que vai adicionar 20 inimigos diferentes e ela está prevista para 2018. O jogo Dream Factory, chamado também de Drawn Fabric, de 2000, né, de Rain and Kinesia, ele vai ser lançado no mercado novamente, mas com outra roupagem, como Hollywood Golden Age, pela editora Ludonova, e vai ser lançado, debutado, durante a Essen desse ano. A Steamforge anunciou Forgotten Paths, que vai ser a primeira expansão para o jogo de card game baseado em Dark Souls. Ela está prevista para 2018. Essa expansão vai adicionar dois novos personagens, cartas de encontros, tesouras, armadilhas, inimigos e até mesmo bosses. E um tabuleiro exclusivo de exploração. Mais informações no link na postagem. E o site e órgão chamado TechNavio publicou uma pesquisa sobre o comportamento do mercado mundial de board games para os próximos 5 anos, considerando 2018 entre um deles, né? Onde eles previram um crescimento ainda do mercado, só que meio desenfreado. Vai ser um crescimento agora de 23%. E quem quiser saber um pouco mais, eu vou deixar o link lá do site Business Wire. Essa pesquisa de mercado fala sobre esse CAGR, né? Que é sobre a taxa de crescimento do mercado. Então, esse artigo fala também sobre o revamp, né? Dos clássicos novos. Pra quem não sabe, uma nova roupagem que os jogos clássicos estão recebendo pra ser lançado novamente no mercado. Ou até mesmo jogos, por exemplo, algumas versões do Monopoly, sei lá, de Star Wars, e agora do Mar e outras coisas que ajudam pro crescimento do mercado, até mesmo pra trazer novos públicos. Então, um artigo bem legal lá na Business Wire, links aí na postagem. E pra encerrar aqui, a Cryptozoic anunciou para o final desse mês, na real, mais um jogo oriundo da parceria da editora com a Adult Swim, e que na verdade é o jogo que eu tô esqueci de falar que o nome é o Rick and Morty, Rick's Must Be Crazy Multiverse Game. Ele é um jogo, olha só, ele é um jogo de engine build de 2 a 4 jogadores. Pra quem quiser saber um pouco mais, vai estar linkado aí na postagem, certo? Saindo agora do mercado internacional, a gente vai continuar no mercado internacional, mas agora com os financiamentos coletivos, onde eu separei 4 destaques aqui, separei em segmentos. O primeiro deles aqui é um segmento de miniatura, que é um jogo chamado Post-Human Saga. Ele é um jogo estratégico de sobrevivência. Ele se passa no mundo pós-apocalíptico, cheio de mutações. Ele é uma campanha que já começou agora recentemente. Eles pediram 30 mil doletas, atualmente está quase 180 mil dólares. Faltam 29 dias ainda para encerrar a campanha. Ele está com uma arte bem legal, o tabuleiro é bem bonito, assim, com dados, com recursos para você gerenciar os seus personagens, encontros e outras coisas. Quem quiser saber um pouco mais, links aí na postagem. Agora, para quem gosta de card game, uma indicação que fica aqui para o jogo chamado Villages. Ele vai ser um jogo de drafting, né, de seleção de cartas e construção de cidades de 1 a 5 jogadores. É bem legal o sistema dele, que ele tem também um sistema de engine building com uma arte bem minimalista, assim, e é uma arte bem divertida. Eles pediram 10 mil doletas, atualmente está em 36 mil. Faltam 27 dias para encerrar a campanha, e quem quiser saber um pouco mais, links aí na postagem. O próximo destaque que eu separei aqui, o terceiro, é uma aventura semi-cooperativa, né, nessa temática de jogos com traidores, de 1 a 6 jogadores, chamado SSO. Esse jogo, ele conta a história dessa nave chamada SS Omega. É uma nave espacial que ela tá uma missão vital para salvar a humanidade. Bem interessante porque é um semi-cooperativo, tem bastante narrativa e é um jogo com uma temática sci-fi bem legal para 1 a 6 jogadores. Eles pediram 8 mil doletas, atualmente tá em 6 mil. Ainda não chegou a financiar, mas ainda faltam 30 dias aí pra encerrar a campanha, então tem muita chance de ser financiado, e é bem legal pela estrutura que eles estão mostrando lá, então bem show. E por fim aqui, pra quem gosta de euro, eu já até falei anteriormente desse jogo, que é o Gong, né, é o jogo do The Forbidden City, que mudou o nome, pela TMG e Game Brewer, que a Cronos vai trazer aqui no Brasil, nessa parceria do Kickstarter. Pra quem não sabe, o Forbidden City é do designer do Hansa Teutônica e a arte do Andreas Resch, que fez a arte ali, por exemplo, do Great Western Trail. Ele é um jogo euro, assim, bem denso. Ele pediu 35 mil doletas, atualmente tá em quase 170 mil. Ele tem a versão normal, a versão deluxe. Faltam 8 dias para encerrar a campanha, então corre. E eu sei que a parte do trâmite do envio aqui pro Brasil vai ser pela Cronos. Todos os links vão estar aqui na postagem. Partindo agora pro Cantinho dos Eventos, vamos aqui pro dia 19/5, onde vai rolar o segundo Mansão com Vida, nesse próximo sábado, né? Mansão com Vida lá no Rio de Janeiro. É um evento lá dos designers apresentando novos jogos aqui no Brasil, então jogos ainda que nem foram publicados. Vai ter muita gente legal participando lá, então corre se você tá aí no Rio pra participar. Pra quem tá em São Paulo, vai rolar o 37º Lab de Jogos, também no sábado, lá com o pessoal do Lab Jogos, obviamente. Vai ser em São Paulo, as informações vão estar aqui na postagem. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Novamente, muito obrigado a todos que acompanham o nosso podcast Notícias, que segue a gente lá no nosso canal, siga o canal. Cara, é um favor pra vocês. Siga um canal lá do Jogatina BG no Ludopedia. Todo dia tem as informações com mais detalhes, assim, bem legais pra vocês conhecerem as notícias, o que tá vindo do mercado internacional, nacional, tudo que a gente divulga no nosso Telegram, no nosso Twitter também. Agora a gente divulga de forma condensada e direta no nosso canal do Ludopedia. Bom, é isso então. Fico por aqui. Abraço. Um beijo e até o próximo turno. Tchau.